Irmãos, a gente está seguindo nesse tema, a vocação profética da igreja, o ministério profético da igreja. E hoje o texto é no capítulo 18 de 1 Reis, primeiro livro dos Reis. Aquele encontro, para aqueles que são crentes, famoso encontro de Elias com os profetas de Baal e aquela confrontação severa de Elias com o povo de Israel, perguntando aonde estava o coração do povo. E a melhor maneira de saber aonde o coração está é saber a quem adoramos. Nosso coração é adorador. Ou ele adora a Deus, ou ele adora outra coisa. Capítulo 18, a gente vai ler o primeiro versículo. Depois a gente já pula para o 16 até o final. Primeiro versículo, depois o 16 e a leitura vai até o final. Só perguntar lá em cima, não está pegando não aqui o slide? Diz assim a palavra do Senhor. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano de seca, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Versículo 16. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe o anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Versículo 17. Quando Acabe o viu, disse-lhe: és tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel, a rainha. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, terei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo respondeu e disseram, desculpa, todo o povo respondeu e disseram: é boa essa palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo à necessidade, ou talvez de viagem, ou a dormir. Talvez ele vá despertar. Versículo 28. Eles chegaram, eles clamaram em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até que eles derramaram o seu próprio sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Versículo 30, perceba. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras, ele edificou um altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então, armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também d'água o rego, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares. Aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó, fique aqui hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra, segundo o que tu disseste, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram de rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve um ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cume do Carmelo, e encurvando para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: sobe, e olha para a banda do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta lá do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe, e diz a Acabe: aparelhe o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual, cingindo os lombos, e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Vamos orar, irmãos. Por favor, Senhor, na minha fraqueza, sobretudo na minha incompetência, que o Senhor se mostre forte e se revele. Não tem nada de mim, Senhor, que possa abençoar o teu povo, mas o Senhor está aqui e o Senhor também está em mim. Por isso eu peço que, se for da tua vontade, nenhum de nós perca tempo hoje aqui. Em nome de Jesus, amém, Senhor Deus, amém. Nós estávamos de passagem, nós tínhamos acabado de sair da região do Mar da Galileia, nós pegamos um ônibus, depois subimos ao norte de Israel, nós fomos até as montanhas de Golã, nós visitamos ali uma região muito linda e próspera, e de lá nós voltamos e pegamos a região como quem vai para Nazaré. Enquanto passávamos por essa região, que é uma região mais montanhosa, cheia de aclives e curvas, nós, do ônibus, estávamos ali assim, Muita gente estava olhando as suas fotos, olhando o que tinha sido a viagem em Israel até aquele momento. E eu estava olhando a paisagem. Lembro-me muito bem que eu estava na janela o tempo todo prestando atenção, porque queria eu que a minha mente fosse uma mente privilegiada e eu pudesse guardar como um grande vídeo tudo que eu estava vendo. Eu estava embevecido. Eu estava na terra e no cenário onde as coisas aconteceram. E quando de repente eu olho um pouco distante, eu vejo um amontoado de pedras. Eu me volto para a guia e pergunto assim: o que é aquilo? Ela falou: é um altar. Eu falei: que pena que eu perdi. Eu queria ver mais de perto. Ela falou assim: é muito provável que você mais adiante veja outro altar. Dito e feito. Dentro em pouco, numa outra curva, olhando mais um pouquinho para lá, a gente conseguiu ver aquele altar. Eu disse assim: será que não dá para parar? Ela falou: aqui não. A gente vai receber uma multa. País de primeiro mundo é tudo organizado, então não dá mesmo para fazer isso. Seguimos adiante, mas na minha memória ficou o que seria um altar. Um altar de pedras. Um altar na mente judaica, na mente de Israel, era um símbolo da aliança que o povo de Deus tinha feito com Deus. Altar era muito, muito mais do que simplesmente culto. Tanto que quando eles atravessaram, vindo do Egito, depois que eles atravessaram o deserto, quando eles atravessaram o Rio Jordão, eles tiveram que fazer um altar de pedras. 12 pedras. Ali eles estavam configurando que o povo de Deus, pela mão forte e braço de Deus, eles tinham conseguido chegar até a terra prometida. Era um símbolo da fidelidade de Deus, da aliança de Deus. Em Israel, o símbolo estava quebrado. Porque em Israel, nessa época, o coração estava distante de Deus. O que essa história vem mostrar para mim e para você é que é muito possível que a nossa vida esteja cheia de coisas que simbolicamente mostram para a gente como estamos quebrados. Coisas de nossa vida que estão fora do lugar e revelam paulatinamente para a gente que, na verdade, o que está fora do lugar, mais do que as coisas com as quais nós lidamos, é o nosso próprio coração. Por isso eu queria olhar para essa história verídica e ver nela o nosso próprio discernimento pessoal sobre como nós estamos aqui e agora. Como está você, irmão, irmã? Com muito amor, eu pergunto a você: como você está? Como é que você se encontra? A vocação profética da igreja só pode ser vista olhando para Jesus. E quando a gente chega no Velho Testamento, esses dois profetas, Elias e Eliseu, eles parecem ser um bom símbolo do que Jesus foi no Novo Testamento, ao ponto de as pessoas que olhavam para Jesus, eles conseguiam dizer assim: eu acho que é Elias, eu acho que é o espírito de Elias. Eles não eram espíritas, tá? Mas é porque a ideia de que era o espírito de Elias é que ele estava na unção, no poder, na mesma vocação, no mesmo caminho que Elias. É por isso que a gente olha para essa história também para conhecer Jesus. Queria pensar com você que essa história basicamente ela é composta de dois elementos com os quais eu quero lidar. O primeiro elemento é a seca. Eu queria pensar com você essa frase que Paul Washer disse, né? Eu peguei o pensamento dele ali e coloquei. Não sei se você consegue ler, os que estão mais lá atrás, mas diz assim. Falou assim: vá e ofereça ao seu chefe o que você oferece a Deus. Então veja quanto tempo você durará lá no seu emprego. É só para você parar e refletir. Quanto você se esmera, quanto você se esgota, quanto você se dedica no seu trabalho. Proposta é: vá, ofereça ao seu chefe o que você oferece a Deus. Então veja quanto tempo você durará lá no seu emprego. Depois ele diz: ofereça aos seus amigos o que você oferece a Deus. Por exemplo, infidelidade, desrespeito à sua palavra, desrespeito àquilo que Deus quer. Vai lá, ofereça aos seus amigos aquilo que você oferece a Deus, e veja por quanto tempo ainda eles serão seus amigos. Por último, Paul Washer pergunta, ou propõe: ofereça à sua família o que você oferece a Deus, e veja por quanto tempo ainda você terá uma família. Eu peguei esse pensamento, ou essa frase, sei lá, para servir de análise para a gente sobre a seca que estava acontecendo lá em Israel. Porque a seca, na palavra de Deus, ela parece representar para a gente os sinais visíveis daquilo que está acontecendo dentro do nosso coração. O que Elias tinha profetizado lá no começo do ministério, na semana passada a gente viu isso. Elias disse assim: olha, Deus está fechando o céu e não haverá chuva durante alguns anos, durante um tempo. E assim estava se cumprindo, faziam três anos, que não chovia nada. Se você ler com atenção o capítulo todo, a parte que a gente pulou, você vai ver que Acabe, que é o rei, ele está tão preocupado que ele está mandando vasculhar na terra, e ele mesmo está indo vasculhar na terra, aonde ainda resta algum tipo de pasto. Porque ele diz assim: para que nem todos os animais morram. Quando a gente vê aquelas matérias sobre a seca no sertão, no Nordeste, que a gente vê o gado magro ou morto, aqueles esqueletos à beira do caminho. Eu mesmo, já viajando pelo sertão, quantas vezes vi aquele esqueleto lá de jumento ou esqueleto de bois que ficam à beira do caminho, morreram por fome e por sede. Era isso que estava acontecendo em Israel. Era esse momento. Mas isso era para revelar como estava, na verdade, o coração. E eu acho que existem aqui, nessa porção, nessa parte da seca, acho que existem aqui dois personagens com os quais a gente poderia lidar para a gente analisar como é que está o coração. O primeiro personagem que eu queria pensar com você é Acabe. O segundo personagem é Elias. Nesse momento da seca, Acabe, ele está procurando um culpado. Se ler a história, diz que Obadias, que era, na verdade, um servo, um funcionário público lá de Acabe, ele estava protegendo a pão e água 100 homens que eram ainda de Deus. Porque Acabe tinha varrido a terra procurando qualquer profeta de Deus para matar. E quando ele se encontra com Elias, a primeira coisa que ele faz com Elias é dizer assim: tu és o perturbador de Israel. Isso diz para mim como é que Acabe está vendo a seca, os sinais exteriores da crise. Acabe está procurando o culpado. Eu queria dizer para você que talvez a quebra do altar no nosso coração seja muito bem representada, ou se torne muito bem visível para nós, na maneira como procuramos culpados para as crises da nossa existência. Na maneira como nós investigamos e vasculhamos a história da nossa vida, ou o momento que estamos vivendo, em procura de soluções, e nós só conseguimos encontrar, em vez de soluções, denúncias. E nós, objetivamente, passamos a culpar pessoas, culpar processos. Por isso, irmão, vasculhando muito mais do que a crise que você passa. Se Deus der graça para a gente poder vasculhar agora o nosso próprio coração, fazendo uma análise, eu queria lhe fazer uma pergunta com a qual você pode lidar, não só aqui, mas lá fora, para você vasculhar seu coração. E a pergunta é: eu tenho procurado culpados para os desacertos com os quais eu passo? Para as secas, ou para os sinais de infertilidade, de improdutividade, de quebras, de rupturas, de dores, de depressão com os quais eu passo, eu tenho procurado culpados? Essa pergunta, se fosse reavaliando a postura com a qual nós lidamos com os nossos problemas, por exemplo, a revolta, uma contínua tristeza, aquele desalento, a perda da esperança, do consolo, a falta de se sentir protegido, garantido, seguro. Eu pergunto, irmão, não é porque nós estamos procurando, mesmo que sem querer, o culpado ou a culpada? Quem foi que gerou esse problema? Quem foi que fez isso acontecer comigo? Quem foi que fez isso acontecer com o Brasil? Quem foi que fez isso acontecer na minha casa, com meus filhos, com o meu corpo, com a minha saúde, com o meu problema que eu estou passando agora? Quem foi que fez? A seca. A seca torna tudo muito grave, torna tudo muito difícil. Há um personagem na Bíblia que passou por uma seca, mas talvez seja o símbolo das secas mais terríveis que a gente já ouviu falar. O nome dele é Jó. Enquanto Jó passava pela seca, seus amigos que o procuraram, que sentaram com ele, que ficaram 7 dias com ele calados. A Bíblia diz que quando Jó abria a boca, o mau hálito era tão grande que as pessoas tinham vontade de vomitar. Eles ficaram 7 dias ao lado de Jó, com Jó fedendo. Acho que esses caras são amigos de Jó de verdade. Mas esses amigos de Jó têm a alma seca. Eles não têm como profetizar sobre a vida de Jó, porque eles não são profetas. Eles são pessoas secas. Eles não têm o ministério profético de Jesus. O que é que eles fazem? Eles estão procurando o culpado. Jó, fala a verdade. Teus negócios, tu estava fazendo falcatrua, foi ou não foi? Fala a verdade. Jó, tu estava de rabo de olho na mulher do outro, Jó. Fala a verdade. Jó, tu és muito relapso, Jó. Veja, os amigos de Jó, vendo a calamidade na vida de Jó, só conseguiam tentar ajudar Jó achando culpado ou achando a culpa. Nunca, em momento algum, eles foram usados por Deus para ajudarem Jó a no coração encontrar Deus. Nunca. Eu acho a postura de Jó linda, porque enquanto ele está vivendo a seca exterior, e enquanto seus amigos estão agindo como Acabe, procurando o culpado, a postura de Jó é: eu tenho a quem recorrer, eu vou falar com o meu Deus, eu vou falar com o meu Deus a respeito desse negócio. Não pode não, tem alguma coisa errada, é verdade, está tudo fora do lugar, é verdade, mas eu tenho a quem recorrer, eu tenho o meu Deus, eu vou falar com o meu Deus. quem me dera se Deus comparecesse na minha frente, eu ia apresentar minha causa diante dele. Eu ia dizer: cadê? Me culpe, me diga o que é que eu estou fazendo. Parece assim que Jó está sofrido, Jó está choroso, mas Jó não está depressivo. Jó ainda tem a quem recorrer, ele tem um refúgio. É por isso que eu quero olhar com você nesse tempo de seca da história que a gente está estudando hoje à tarde, para o segundo personagem, Elias. O texto no versículo 1 diz que Deus foi até Elias e disse assim: está na hora, Elias, vai lá falar com Acabe. Durante 3 anos, irmãos, Elias esteve sendo procurado por Acabe para ser morto. Você imagina um rei? O texto diz para a gente assim, Obadias fazendo um relato para Elias, diz assim: ele vasculhou por todos os reinos ao redor. Não teve um lugar que ele não fosse atrás de você. E na verdade Elias está no reino vizinho mesmo, lá em Sidom, um pouquinho ao norte de Israel. Nessa vasculhação, nessa procura, por que Elias não foi achado? Porque no tempo da seca, enquanto as coisas estão ruins fora, Elias se sente protegido por Deus. Mas ele não só se sente, ele é. Elias se vê como alguém que está protegido por Deus. Irmãos, para mim fica tão óbvio isso, porque se ele tivesse se sentindo em algum momento vitimado pela situação, se ele tivesse desconfiado, tipo assim, que foi que eu fui fazer, agora está essa seca, esse desespero, se ele começasse a se culpar, quando Deus dissesse para ele: vai agora e fala com Acabe, ele dizia: vou nada, eu vou inventando enfrentar Acabe, ele vai me matar, ele está procurando para me matar. Mas Elias se sente seguro na seca, porque a seca era fora, não era dentro. Por isso eu queria pensar com você que tempo de seca é um tempo da gente vasculhar nosso coração, porque se tudo estiver dando errado fora de nós, a gente pode sim aproveitar tudo o que está dando errado fora de nós para servir de alimento espiritual para a gente, para servir de edificação e fortaleza para a gente, porque a gente bem que pode pegar, ó, Romanos 8, 28 e tornar o nosso parceiro leal no momento da crise, e a gente bem que pode recitar baixinho enquanto a lágrima quente escorre no rosto: eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu sei que todas as coisas vêm para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, eu sei que Ele está me amando nessa dor. Eu sei que Ele está me guardando nessa dor, eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é forte e poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, eu sei. Mas é no momento da dor, e me parece que Elias está enfrentando toda essa grande perseguição, além da seca, com a alma ainda frutífera. Então a gente pode chegar na terceira parte, quando chega a hora de restaurar o holocausto. Elias chama todo, melhor, restaurar o altar. Ele chama todo mundo de Israel. Ele diz: Acabe, chama lá todo mundo de Israel, o povo todo. Mas não se esqueça que tem que ser chamado também os adoradores de Baal, os profetas de Baal. Eu queria pensar com você sobre os profetas de Baal, irmão, porque nesse segundo momento, na restauração do altar, a gente precisa mais uma vez se conectar com dois grupos aqui. Um grupo são os adoradores de Baal, e o outro grupo são os adoradores do Senhor. Deixa eu dizer para você, na cultura daquela época, Baal, a palavra Baal significava exatamente o que Jeová significava. Ou seja, Senhor e Senhor. É por isso que Elias, quando faz a sua narrativa, ele não diz Baal, ele diz Deus. E pode ver que na sua versão está lá Deus minúsculo, porque Elias não quer chamar para os ouvintes esse Deus de Baal, porque para a gente, tudo bem, a gente entende claramente, mas para aquela época, aqueles que ouviam a palavra Baal, eles pensavam assim, Senhor. E se Elias ficasse dizendo Senhor falando de Baal e Senhor falando do Deus vivo, a mente de todos ficaria confusa. Assim, eu queria olhar com você que como é que se restaura o altar nesse tempo de crise, no tempo da seca. Como é possível restaurar o altar, pensando que restaurar o altar é restaurar o coração. Perceba que os adoradores de Baal, eles creem firmemente que a maneira do seu Deus responder é pelo esforço próprio. Você está comigo ainda, irmão? Perceba, os adoradores de Baal querem resolver o seu problema pelo esforço próprio. Elias chega a tirar chacota com eles, perturbando do lado, dizendo assim, talvez o Baal está lá dormindo, pode ser que ele esteja atendendo outras pessoas, não dá tempo de atender vocês, será que ele se esqueceu do encontro hoje à tarde, ou hoje pela manhã? Essa brincadeirinha de Elias, que parece sem sentido, parece ter um cara sem alma, talvez seja a revelação de como nós deveríamos tratar com qualquer força nossa para tentar resolver os nossos problemas. Qualquer atividade nossa para tentar solucionar as nossas dificuldades. Nós deveríamos zombar. Quando eu olho para Jesus, eu vejo Jesus se encontrando com pessoas como Elias se encontrou com aqueles profetas adoradores de Baal. Por exemplo, Jesus se encontra com um homem que a Bíblia diz que era rico e que se tornou conhecido como o jovem rico. E quando ele se encontra com o jovem rico chega para Jesus e diz assim, mestre, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus diz, faz o seguinte, obedece a palavra, cumpre tudo que está lá e você vai ser salvo. E aí, ele responde assim, eu já tenho feito, tudo isso já está feito. Na verdade, se você olhar o meu histórico, Jesus, eu sou um bom moço, está tudo certinho, está faltando nada não. Mas está faltando dentro. O que é que eu faço para ser salvo? Jesus disse assim, deixa a tua autoconfiança. Deixa de ser senhor de você mesmo. Pega assim, tudo que você tem, abandona, entrega aos pobres, dá, tem mais. Deixa até mesmo seu modo de vida pessoal, todo certinho, e agora me segue, e você herdará a vida eterna. E a Bíblia diz que naquela hora que Jesus confrontou o jovem que parecia promissor, o jovem ficou muito entristecido. E ele saiu cabisbaixo e foi-se embora. E não voltou mais. Aquele jovem que parecia um crente, que parecia uma pessoa toda certinha, era um adorador de Baal. Ele confiava no esforço dele. Jesus se encontrou com um discípulo dele, que até que esse discípulo quebrasse o seu coração, continuava sendo um adorador de Baal. Jesus se encontrou com um discípulo que achava que era mais forte do que Jesus. Quando Jesus está confessando aos discípulos pela primeira vez que era necessário que Jesus morresse na cruz, Pedro chama Jesus à parte. Fala assim: vem cá, Jesus, eu queria tanto conversar com o Senhor para dar um conselho. É o seguinte, faz isso não. Está levando muito peso nas costas. Esse negócio parece que não é para o Senhor. Vamos fazer o seguinte, Jesus. Para com essa conversa que o Senhor vai morrer. E a expressão que é usada é: tem compaixão de ti mesmo. Tem compaixão de ti mesmo. Pedro está dizendo para Jesus esse conselho. Jesus olha para Pedro. Eu tenho certeza que ele olhou com amor. Mas o que ele estava vendo, tomando conta do coração de Pedro, era idolatria. E Jesus diz para Pedro: arreda, Satanás. Arreda, diabo. Esse não é o caminho de Deus. Esse é o caminho da sua autoconfiança. Esse é o caminho de você se sentir vitimado. Não é um caminho onde você deixa Deus lhe proteger. É o caminho onde você se protege. É o caminho onde você se faz. E não um caminho onde deixa Deus lhe conduzir. Arreda, Satanás. Pedro não aprende. Um pouco mais adiante no relato bíblico, 3 capítulos depois, então você encontra outra conversa de Pedro com Jesus. De novo Jesus está dizendo assim: olha, eu vou morrer. Parece que Pedro ainda não entendeu o quanto ele confia nele mesmo. Então Pedro chama Jesus em particular e fala assim: eu queria dizer uma coisa para o Senhor. O Senhor não me ouviu naquele conselho, mas eu queria dizer uma coisa para o Senhor. Quem quiser vai lhe abandonar, eu não vou não. Eu estou pronto para dar minha vida pelo Senhor. A gente vai às vias de fato. O que for necessário, eu quebro a minha cara, mas o Senhor não vai morrer. Jesus disse para Pedro: eu tenho uma notícia para lhe dar, Pedro. Ela é triste. Mas esse seu orgulho, essa sua autoconfiança, sem dependência em mim, precisa ser quebrada. E vai ser hoje. Você vai ver. O galo não vai cantar e você vai me negar 3 vezes. Você vai ver. Na hora, um dos discípulos de Jesus, e diz a palavra que ele nega, soltando palavrões, impropérios, por causa de uma serva, de tanta insegurança que ele tem. Não é assim que acontece tantas vezes. Enquanto a gente está assim frágil, confiando na nossa própria força, a gente diz palavrão, a gente fica irado, a gente quer resolver na força do braço, a gente mente, a gente nega. Adoradores de Baal, que Jesus confrontou. Baal, para Israel, era o representante de toda a manutenção na terra. Israel pensava que o provedor deles era Baal. Só que Baal só funcionava quando Israel ia lá e sacrificava. Mas o sacrifício era donativos, era uma espécie de sacrifício pessoal, a fim de que Baal pudesse prover o que fosse necessário. E foi assim que Baal conquistou Israel, porque o povo, naturalmente, eu e você, nós vamos muito mais facilmente confiar na nossa própria dedicação e esforço, a fim de termos os provimentos, a fim de termos as coisas que precisamos. Nós vamos confiar na nossa carne, no nosso braço. Então, se a gente diz assim: eu vou ter que trabalhar mais, eu vou ter que me esforçar mais, eu vou ter que ir por sacrifício, eu vou ter que me dedicar, eu vou ter que... Quando a gente pensa assim, diz: então eu vou fazer, e aí vai dar certo, e aí vai fazer e acontecer. E é isso que Baal representava para Israel. Faça a sua parte que Deus te ajudará. Era isso. Só que esse Deus que você fazendo sua parte lhe ajudará é Baal. Não é o Senhor. Nosso coração é um coração de adorador. E quando não adoramos a Deus, nós adoramos alguma outra coisa. E adorar significa que aquilo está no ponto mais elevado da nossa estima. A coisa com a qual nós mais amamos, mais desejamos, a coisa pela qual nós nos dedicamos por amor. Idolatria é o jeito humano de tentar a adoração, de fazer a adoração acontecer. É por isso que Elias restaura o altar que estava quebrado, diz o texto. Porque é um símbolo. Não adianta a gente tentar solucionar as crises e os problemas pelos quais nós passamos, consertando as coisas exteriores, sem restaurar o altar. Quando acaba aquele apogeu, aquele ápice, quando Deus desce fogo do céu, que queima tudo lá, queima o cabrito que está lá, queima as pedras, queima o rego, chupa a água toda. Naquela hora ali, Elias, com muita autoridade, ele faz uma coisa simbólica, que eu não tenho tempo para pensar com você teologicamente, porque ela é bem confusa, mas ele faz uma coisa muito simbólica. Ele diz assim: povo, agora comigo aqui, vamos matar os profetas de Baal, vamos matar tudo o que tem induzido vocês a viver essa idolatria, vamos matar, povo, porque é isso que acontece todas as vezes que nós restauramos o altar. Todas as vezes que o nosso coração volta para Deus e põe Deus no lugar mais elevado da nossa estima, tudo o que serve de idolatria passa a ser para a gente alguma coisa que não nos é bom. Pelo contrário, a gente quer matar, a gente quer se livrar disso. Isso está me atormentando, isso está me roubando de Deus, isso está me tirando a saúde, a vitalidade, a vida com Deus. Eu quero pular fora disso, eu quero matar esse negócio. Teria muitos textos para a gente citar aqui. A história da entrada de Josué na Terra Prometida, quando eles tiveram que matar todos que estavam na terra. Tem quando Moisés desceu do Monte Sinai com a tábua da lei nas mãos e de repente ele encontra o povo adorando lá um bezerro de ouro, ele quebra as tábuas e Deus diz para Moisés: agora pega, faz o seguinte, manda que os levitas se levantem, peguem a espada e saiam pelo meio do arraial matando todo aquele que adorou o bezerro. Eu preciso dizer para você, irmão, que não precisamos mais matar ninguém. Porque quando estamos buscando os culpados, nós estamos com a alma adoecida. Mas sim, toda vez que restauramos o altar, nós queremos ver a nossa vida limpa da idolatria. Queremos ver a nossa vida limpa de tudo o que nos induz à idolatria. Paulo diz que é uma renovação da mente. E a expressão é um novo coração. Quando isso acontece, o texto diz que, por fé, Elias já chama a chuva. Ele não é uma espécie daqueles índios que fica dançando e vem a chuva, vem. Não, mas ele sabe que agora é a hora de um novo tempo. E assim como no começo, no primeiro sermão, Elias estava discernindo o tempo, enquanto ele caminha face a face com o Senhor, ele continua discernindo o tempo. Agora que o coração, de novo, é um altar, um lugar de adoração ao Senhor, então a chuva pode vir, porque essa prosperidade não será confundida com o esforço do nosso braço. Essa prosperidade não será confundida com a nossa dedicação, com a nossa qualidade, com a nossa competência. Essa nova vida frutífera, próspera, onde há chuva, onde parece que a tempestade saiu, parece que a seca saiu e agora a gente está vivendo um mar de rosas, Esse novo momento, depois que o altar está restaurado, ele não simboliza as nossas conquistas, mas ele simboliza a fidelidade de Deus, simboliza o amor de Deus, simboliza o quanto Deus nos quer e nos ama. Eu queria chamar você, irmão, para pedir a Deus para fazer chover entre nós, aqui dentro do coração. Aqui dentro de nós. Pode vir o pessoal do louvor. A gente vai cantar. Mas enquanto o pessoal vem, queria perguntar a você: se você tem culpado, ou só tem tentado fazer a coisa acontecer por muito esforço, se você tem se sentido seco, cansado, frustrado, depressivo, hoje não é o tempo de você tirar sua confiança desses baalins que estão atormentando a sua alma e você dizer: hoje eu quero de novo, Senhor. Eu quero restaurar meu coração, aquela confiança simples e pura de um Deus que me ama e me guarda, de um Deus que me cuida, de um Deus que vê o meu futuro e sabe que no amanhã Ele vai me abençoar, sim, amanhã Ele vai me abençoar. Eu quero restaurar meu coração. Sabe, se é a restauração do altar que Deus está chamando a gente hoje, queria convidar você que está dizendo sim, Senhor, eu quero, a cantar essa música de coração, esperando no Senhor, talvez convertendo o seu próprio coração a Deus, para que Ele seja Senhor e não você, nem absolutamente outra força seja o Senhor que soluciona a sua vida. Vamos cantar, irmãos.